Anuncie agora o Águia da Amazônia. Atenção, família. Atenção, família. Bora pro voo, meu águia! Atenção, família. Atenção, família. Voa, meu águia. Vai pra cima! Voa, meu águia. Voa, meu águia. Sobrevoa! Meu águia, voa, meu águia, voa, meu águia, voa, meu águia, voa, meu águia, sobrevoa, meu águia, voa, meu águia, voa, meu águia, voa, meu águia, voa, meu águia, voa, meu águia, voa, meu águia, meu águia, meu águia, meu águia, meu águia, meu águia, bora, meu águia, dá-lhe bigada, dá-lhe bigada, dá-lhe bigada, bigada. Picada! Picada! Picada! Agora, o show é com os DJs Davidson e o performático DJ Jean Apollo. Eu quero saber se o Davidson já chegou. Chegou. Já estou na área! Eu quero saber se o Apollo já chegou. Já chegou. E bora. Aí, maestro! Vamos lá, DJ Jean. O show começou. Vai pra cima, Jean! Só se for agora, maestro! Quem é de Pingo d'Água, bota a mãozinha pra cima. Quem é do Marajó, dá um grito! Pra ficar bonito, deixa no escurinho. Deixa no escurinho. Quem tiver um amigo corno, dá um grito! Vai começar! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, chegou! O águia chegou. E quando o águia chega, chega, é pressão pra todo lado! É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, joga a mãozinha, bate na mão, já! Dá-lhe a bicada, bicada, bicada. Dá-lhe a bicada, dá-lhe a bicada. É assim, assim, ó. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito, é muito, é muito. Libera, maestro! Pra cima! Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! Já falei! Eu falei pressão! Pode ser mais alto, não pode? Pode ser melhor! Pode chamar o pop pra cá! Manda esse pop pra cá! Ensina, Gê, como é que é a nova onda agora? Manda esse pop pra cá! Tá ensaiado, é com vocês agora, Marechô! Sincero, bota a mãozinha pra cima, quem tem Deus no coração, bota a mãozinha todo mundo assim, ó, e dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Vai, maestro! As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a bicada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Bota a mãozinha direita pro céu aí! Quem tem WhatsApp, bota a mãozinha direita pro céu! Quem tem Facebook, bota a mãozinha direita pro céu! E dá na bicada! Bicada! Toma, bicada! Toma, toma, toma! Toma! Eu quero a bazuca, a bazuca! A gente faz no pop. Com meus passos, eu vou baixando o volume do som. Presta atenção. Bora, G12. Mais alto, vai! E vai cantando! E quem sabe diz... Dá um grito. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito. Vem-te embora, o moleque mais envolvente do Pará. Vem, Neguinho, Neguinho. Saca, saca, saca, saca, saca com força armada, saca com força armada, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca com força armada, saca, saca, saca, saca, saca com força armada, saca, saca, saca, saca, saca com força armada. Se ela cansa de sentar a noite inteira, manda essa mina descansa com a ponta. Se ela cansa de sentar a noite inteira, eita, eita caralho. Dá-lhe bicada nele, meu águia. E é pra mim, é pra tu empinar o bumbum. Essa daqui é que fica fuxicando teu face, fica te stalkeando no Instagram. Manda pra ela assim, ó. Vai! Aturo surta, aturo surta. Você empinando, deixa a invejosa puta. Aturo surta, aturo surta. Você empinando, deixa a invejosa puta. Aturo surta. No ritmo lentinho, no ritmo lentinho, lentinho, lentinho, lentinho, lentinho, lentinho, lentinho, lentinho, lentinho. Agora vou liberar, vou liberar, vou liberar, vou liberar, vou liberar. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Que tiro foi esse? Quebra, quebra, quebra, quebra. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, te garante, te garante, te garante. Bora ver, bora ver, bora ver. No solinho. O palco é teu, meu irmão. Um solinho, a gente poderia chamar uma menina pra dançar também, né? Se tiver duas mulheres solteiras, independentes, mulheres que não dependem de um homem pra porra nenhuma, pode subir no palco, tá? Eu neguei o solteiro. Vem. A produção libera lá, a produção libera lá. Pode vir aqui as mulheres solteiras que estão a fim de dançar no palco com o Neguinho e com o Jean. Pode subir. Vem aqui. Sobe ela aí, sobe ela. Sobe ela que ela tá afim, meu irmão. Chegou uma, falta outra. Chegou mais uma. Chegou ela. Pronto, meu irmão. Agora vai, garoto. Calma, neguinho. Chega, deu uma pulsada agora. Lá vai. Posso liberar, Jean? Vai, maestro. O Jean tá concentrado, meu irmão. Bora. Quero ver. No chão, vai. Pra lá, vai. Que mexe com a mente, quem tá presente. E agora? As novinhas ali, hein? Vai, novinha. Colocando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Olha o bumbum! Vai com o bumbum, tantão. Vem com o bumbum, tantão. Vai, mexe o bumbum, tantão. Vem, desce o bumbum, tantão. Desce o bumbum, tantão. Vem, desce o bumbum. Eu vou acelerar, hein? Quero ver quem se garante. Vem com o bumbum. Agora, bum, bum, bum. Prepara pra acelerar o bumbum. Uma salva de palmas pras meninas aqui, meu irmão. Obrigado, meninas. Obrigado por fazer parte do nosso show. Obrigado, gente. Esse é Pop Som. Daqui a pouquinho tem muito mais. Tem muita surpresa daqui a pouquinho pra vocês ainda. Quem é que tá feliz é o Gricol! Só quem vai chegar chapado tá o grito. Quem vai curtir o carnaval 4 dias? E vai chegar só na terça-feira na casa, dá um grito aí. Então, maestro, bota o Águia pra falar! pra gritar, meu águia, grita! Grita, meu águia! E bota a galera pra sair do chão, E tira o pé do chão! E tira, tira, tira, tira! Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu! Tu tá cá, tu tu tarará, no balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar! Tu tá cá! E tira o pé do chão! Vai, vai! Até aqui. Pra galera sacudindo. No balanço do chicleteiro vai dançar. Sim. Se a canoa não virar, olê, olê, olê, olê. E tira o pé do chão. Mas se a canoa não virar, olê, olê, olê. E tira o pé do chão. Joga a e a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Tchá, tchá, tchá. E ela tinha dado um beijo. Tá bom demais, maestro. E se a canoa não virar? E diga aí. Essa aqui vai. Quem te vê passar assim por mim, tu não sabe o que é sofrer. Lembra do oferecimento do energético do Way, o energético da família Pop. Contemplar o sol do seu olhar. E ver. Quem sabe vai cantar bem forte, bem alto. Quem tiver um amigo corno vai cantar bem forte e diz: vocês! Uma vez sem carinho, eu me sinto sozinho. Só quem tá feliz! Tira o pé do chão! Como se a gente tivesse. Como se a gente estivesse em outro lado do mundo. Vamos fazer o seguinte. Eu queria que as mãozinhas fossem pra cima, as mãozinhas pra cima. E desse uma salva de palmas para papai do céu. E a gente, do Pop, ficamos muito gratos e felizes. Tem muita coisa pra acontecer ainda nessa noite. Ainda amanhã também que a gente vai ficar por aqui. Quem tá gostando do Pop, dá um grito! Então, maestro, é como a gente faz, meu irmão. Assim, Jean. 5, 4, 3, 2, 1. Agora. E doida. E doida. E doida. E doido, e doido, e doido, e doido. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Ela é fabulosa, acabou de chegar. Bora, meu Pop! Bota a mãozinha pro céu, joga pra cima. Quem vai beijar muito no carnaval, bota a mãozinha pro céu também. Agora! Você me deixa doidão. Esse Pop é loucura, garoto. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu. Bate na palminha, bate, bate na palminha, bate, bate na palminha. Olha, maestro, daqui Já tá vindo aqui meu grande parceiro Wesley Vidal, fazendeiro, e a galera da Top Farma. Aquele abraço pra vocês. Tamo junto, meu irmão. Ó, oh, para já fora. Japona também, da Júnior Motos, tá aqui na área. Ele não poderia faltar essa de maneira alguma. Alô, Japona! É nóis, garoto! Pode aumentar. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Só vai até o 10. E a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. A torcida do Paysandu, bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver. Quem torce pro Bicola, dá um grito. A torcida do Leão, bota a mãozinha pra cima. Quem acha que o Paysandu vai levar o reparo, bota a mãozinha pro céu. Quem acha que o clube do Remo vai subir esse ano, bota a mãozinha pro céu. Bora, meu povo, é assim, vai, assim, vai. Eu já falei. Bota no doce, bota no doce, bota no doce, bota no doce, bota no doce, bota no doce, bota no doce, bota no doce, bota no doce. É no doce! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Bora gera, bora gera, bora gera, bora gera. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Ei, DJ, pode soltar a batida. Pode soltar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pizza. E agora? Chegou o DJ que agita. Toma sua pizza, toma sua pizza. Família Sem Limite, da Passagem Grande, também aqui no ponto. Toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza. Então joga, então joga, porque vai aumentar pro 18, 18, vai! Agora é no 18, é no 18, é no 18, é no 18, agora é no 18, joga no 18, joga no 18, joga no 18, joga no 18, joga a mão pro céu, quem vai amanhecer na rua, bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver. Joga a mão pro céu. Quem vai chegar em casa muito chapado, bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver. Quem é do pop som, joga a mãozinha pro céu. Só quem é do pop som, joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. Que é? É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Não, Chopitel já foi, agora a onda é essa aqui, ó. É Chopipiriquita, é Chopipiriquita, é Chopipiriquita, é Chopipiriquita, é Chopipiriquita, é Chopipiriquita, é Chopipiriquita. Bora, meu águia! É Chopipiriquita. Assim! O águia voou, o águia voou, deixa voar, deixa voar. Forte abraço aí, nosso parceiro Wellington MDS, da família Pegada Longa, de Salvaterra, tá aqui no pop, endoidando tudo. E a mãozinha vai pro céu, a mãozinha vai pro céu, quem sabe canta pra mim assim, ó. Acabou, acabou, o Bambinho dançou, dançou. Você Bota pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. E toma, toma, toma, toma, toma, toma. É pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. É pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Essa aqui, maestro, pra galera! O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera, não insista, pra viver. Da Nega Cabulosa, Rai, Boneco também, Jubi, toda a galera de Jubi, obrigado pelo carinho. Um bora pra cima, meu pop, pra cima, meu pop, pra cima, meu pop, pra cima, meu pop. Suas amigas pra lá, cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dar. Bora, bora, bora, bora, bora, esquentando, esquentando, esquentando. É muita, é muita. É muita pressão na tua cabeça, é muita pressão na tua cabeça, é muita pressão na tua cabeça, é muita pressão na tua cabeça, assim, meu povo. Mais uma, meu pop, é assim, garoto! Nosso amigo André tá no berço hoje. Parabéns, viu, André? Tudo de bom, garoto. Felicidade. Rosário, toda a galera do Rosário. Valeu, garoto. Aquilo pra ser feliz, um apartamento como sempre quis, filhos, um cachorro, com bom emprego, férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz, me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos tá mil maravilhas. Luiz, vem lá. E aí, macho? Fala, garoto! A nossa produção em peso aqui, meu irmão, não tem pra ninguém hoje, hein? Falou, Jadson, o Padoca está na área, ele companhia meu amigo parceiro Júnior. E claro, a gente, sem dúvida nenhuma, tem que agradecer com muito carinho esse show. Não é nós, é eles que fazem isso pra gente fazer acontecer. É ou não é, meu parceiro Jadson? Verdade, maestro, a gente tomando todas aqui. Confraternização da empresa Pop hoje. E você detonando no pingo d'água, meu irmão. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. Era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia eu quero. O Ronaldinho também, o Adilson, o Armanzinho, Beca, Rene, o Alzinho, cadê o Jorginho, né? Curtindo o Pop Som, valeu! Tire os melhores. boa. O show do Wagner me faz sonhar. E a galera, por isso de Coracinha aqui com a gente, obrigado, hein? Jorge e a Fabiola, aqui no Pop. Lugar de fogo, amor, DJ Alice a tocar e Juninho a metralhar. Os nossos corações com lindas canções. Bom estar aqui, te quero só pra mim. Baby, faz o S! Saudade. Que saudade, o deixei. Alô, Pará! Alô, para as meninas do Jubi, Leia, Adriele, Daiane, Thaís, Ney, Wellington, as poderosas também e as gostosas, a quarta rua, né? Vai, meu pop, é assim! Nosso amigo gordo da quarta rua também, valeu gordo! Segurança, por gentileza, aqui atrás do Águia, por favor. Garcia também, Pacheco, é o Wendel, Cristiano, da empresa, Germano Meirelles, lá de Cachoeira do Arari, só de boa aqui no Pop, meu irmão. E só quem tá solteiro, bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver. Quem nunca vai casar, bota a mãozinha pro céu. Se liga nesse papo. Meu amigo Bruno, HB Reflex. E eu? Hoje é o dia que vai mudar a minha vida. Seu Luiz, por aqui. Tamo junto, seu Luiz. Começar. Violino tocando, a noiva do lado, coração acelerado, a aliança chegou. Igreja lotada. Ele pensou que era o Wesley Safadão. Tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora ou cale-se pra sempre. E agora, meu povo? Eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores antigos com pena me olhando. Ainda bem, caí da cama com o celular tocando. Sonia! som em equipe Shop Piriguita, aqui no Pop. E a galera do Cantinho de Salvaterra, muito obrigado, hein? A vida de casada é boa, né, Tigão? Só pede pra se solteiro. Pois é, meu filho. Vambora, vambora, vambora. Cê tem de novo, hein? Tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora ou cale-se pra sempre. Eu olhei pra trás, meus amigos choram, meus amores antigos com pena me olhando. Ainda bem. Ô, Daniel Pezão, cadê tu, Daniel Pezão? Ah, Vigílio, sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é boa, só pede pra te solteiro. 24 de dezembro, safadão em Limoeiro. Meu Natal, hein? A vida de casada é boa, só pede pra te solteiro. Ailana, Leriane, Leilda, Jorge, Vivaldo, o Benilson, os inseparáveis. Fala, Jean! Alô, Jair, da família Cantinho, Japão, né, da Júlio Motos. Bora, Japão! Wedban, Popó, obrigado, hein? A Ellen, Samir, o Sapo, Cururu. É bom demais, a envolvência da batida do papai. E treme tudo quando solta o batidão. Toca a coneira, sacode o meio. Tem que rasgar a zorra desse grave do paredão. Vai descendo! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Márcia Felipe! Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. O DJ também tá fazendo essa dança. A mina tá danada, jogando a bomba, toca a coneira. Sacode o pé. Tem que rasgar a zorra desse grave. Vini da Nega Cabulosa. Ai, boneco de Jubi. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Se equilibra. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Mandando ver no vício da batida, querem se envolver. Estilo diferente. Olha o porrozinho. Eu sei que logo sente te faz enlouquecer. Enlouquece, vai, vai. Mandando ver no vício da batida, querem se envolver. Estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente te faz enlouquecer. Faço ferver. Vai passar mal. Thalita, Maiara, só vão 7 da manhã e bora. Não tem igual. Tá tudo carente do pedido informal. Vai passar mal. Tudo vai. Joga na bunda pro. E quando eu vi essa morena, te juro, me apaixonei. Quando vi essa lourinha, confesso, me apaixonei. Quando vi essa lourinha, confesso, me apaixonei. E pra ficar o clima gostoso, quicando desde uma vez. Quicando, sentando e salvando. E jogando pro ar, pro ar. Quicando, hey, saltando. O nosso parceiro Gustavo Garcia também tá aqui no pop. O meu nome te confesso, o meu nome é Semas. Aqui no pop também, valeu, Lourinho. Olha a morena, tá que tá. A lourinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá. Então bate se solta. A morena tá que tá. A lourinha tá que tá. A ruivinha tá que tá. É pra tocar no paredão. Encostando, vai, encostando, encostando. E joga na bunda pro ar. Encostando, encostando, encostando. Eu joga na bunda pro ar. Quando eu vi essa morena, te juro, me apaixonei. Quando eu vi essa lourinha, confesso, me apaixonei. Bora meu segue, porra! É o novo hit do verão, pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir. Quem tenta apagar de santinha, que o clima tá bom. Vai, desce, sobe, quebra e vira, mostrando o seu dom. Eu vou de combo de Jack Sirocha. Olha as meninas dançando. Eu vou de combo de Jack Sirocha, Xandão. Olha as meninas do samba, cima do sol. Jorge Luiz, eu vou mandar o grave pra TT. E quero ver bumbum mexer. Mexe, bumbum! Nosso amigo Cabelo do Bezerro Pop tá aqui na área, alô Cabelo! Bora juntos, garoto! É pop! Essa menina é um problema, é cheia de esquema, ela é complicada. E a galera do Baiano? Você pensa que ela é calma. Bebendo tudo que tem direito aqui no pop, pode crer! Pode crer. Fala que vai pra casa das amigas e mente pra mãe e pro pai. Bota da roupa por baixo, parece uma linha fina. Davidson, ele é pop! Chega, tá, vai perder a linha. Hoje vai curtir com as amiguinhas. Hoje o negócio vai ficar bom. Hoje vai chamar o problema. Da Amazônia. Deixa a viola. Pop som, luz, cores e um verdadeiro show. Menina louca, vou chamando suas amigas, vai. Kika Rabetânia, vai. Kika Rabetilda, vai. Kika Rabetânia, vai. Kika Rabetilda, vai. Kika Rabetânia, ó. Kika Rabetilda, vai. Menina louca, vou chamando suas amigas, vai. Kika Rabetânia, ó. Kika Rabetilda, vai. Kika Rabetânia, ó. Kika Rabetilda, vai. Vai, malandra. Eita louca, tô brincando com o bumbum. São Miguel, não arreda o pé de jeito nenhum. contigo é traca, traca, traca, traca. Isso rebola gostoso, empino te olhando, te pego de jeito. Se começar embrasando contigo é. Não vou mais parar. Papiço! Cê vai aguentar. Não vou mais parar. Vai, malandro! Cê vai aguentar. Vai, vai! O Águia da Amazônia. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Bumbum gostosão, corpo sedutor. Foi por isso que o maestro se encantou. Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Vini da Lega Cabulosa, seu boneco. O Rai, doutor Neilo também da Top Farma. Jubi, valeu. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Eita, meu irmão. Nossa, que vídeo de segurança já tá por ali. Já pra amenizar tudo. Bora acalmar os ânimos pra gente poder levar a festa até o amanhecer, senão a gente vai ter que parar. Pede pra galera se acalmar aí, pra curtir, pra se divertir, sem briga, tá legal, gente? Resolvido, tudo acalmado. Bora continuar com o pau, meu amigo. Vamos, vai. A pegada é a seguinte, galera. Não pode ficar parado e não pode ficar quietinho. Firmeza? É assim, ó. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão e grita quem tem amigo viado. Levanta a mão e grita quem tem amigo viado. Levanta a mão e grita quem tem amigo chifrudo. E agora, e agora, e agora? O bagulho aqui é sério, a parada é louca. Grita aí no baile só quem quer beijar na boca. Quem vai beijar na boca, bota a mãozinha pro céu. Levanta a mão no pai, quem tem amiga galinha. Aqui é o nosso baile funk, se liga o papo é maneiro. Levanta a mão e grita, só quem tá solteiro. Bora, bora, bora. Me segura, sexta, esporro da... Ginaldo, Alice, Ginelson, Robert e a família Chopitel. Será que tem mulher solteira hoje aí? Tem. Será que tem mulher sincera hoje aí? Tem. Será que tem mulher santinha hoje aí? Tem. As santinhas, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Vem, santinha, vem, vem, vem, vem, vem, vem. A santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de vodka a Santinha, acabou a bebida a Santinha, abastece o combo. Nossa amiga Bia da Pratinha, aqui também com a gente no Pop. Já acabou a bebida. Desce, que ela desce. Vai, desce, vai, desce, desce, desce, desce, desce. Abastece o combo que ela desce. E aí, Jean? Lino Senna não chega aqui ao lado do bar. Alô, Lino Senna, chega aí, meu irmão. A Santinha perdeu o juízo. Jean da família Cantinho de Salvaterra, obrigado. Beijando de boca em boca. A Santinha perdeu o juízo. Tomou uma e já ficou louco. Quando bebe ela é um perigo. Sai beijando de boca em boca. Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de vodka a Santinha, se acabou a bebida a Santinha, abastece o combo que ela desce. Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de vodka a Santinha, se acabou a bebida a Santinha, oh, abastece que ela desce, desce, desce. Bora, Japona! Júlio Motos! Acelerando tudo aqui no Pop! Combo que ela desce, desce, desce, desce, desce, desce. Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo. Esse é seu momento, contrai! Vai contraindo, contraindo, contraindo. Eita, eita, eita! Contraindo, contraindo, contraindo. Solinho, solinho, solinho, solinho, solinho. Quem tá solteira? E agora? É o Pris, é o Pris, é o Pris. Novinha do popô grande, quantos anos você tem? Eita, novinha, tu tá rebolando bem. Tu tá rebolando bem. Desafio foi lançado pra, que, pra aquela que vai em cima. Pra aquela que vai embaixo. Vai embaixo. Vai embaixo. Vai embaixo. Vai embaixo. Vai embaixo. Vai embaixo. Vai embaixo. Vai embaixo. Olha a exibindo, eu vou te pedir, tá doida, eu vou te pedindo, esse é seu momento, contrai, vai, vai, contraindo, contraindo, vai, contra, contraindo, vai, contraindo, vai, contraindo, vai, contraindo, vai, contraindo, vai. Gustavo também, Gustavo Gassel, de Salvaterra, tá no 14 aqui no povo. Desafio que lança, aquela que vai em cima, aquela que vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. O seu gato, a sua gata, pra dançar agarradinho. Que tal, que tal, que tal? Nessa batida aqui, ó. Isso, maestro. Isso, maestro. Isso, garoto. Agora libera pra galera dançar agarradinho. Essa aqui, ó, vai. We took it all apart, but I'm wishing I'd stay. A rocha. In the back room, something I heard you say. Movimento homem. We didn't wanna call it too early. Now it seems a world away, but I miss the day. Are we ever gonna feel the same? E agora, amigo d'água! Standing in the light till it's over. Out of our minds, someone had to draw a line. We'll be coming back for

sorte, se for pouco resultado, junta todos. Olha o nosso parceiro Tigrão! Aqui no ladinho do Águia também! Será que agora? Gerente da esquina! E aí? Nosso amigo Marquinho lá de Coraci, da Vila Sorriso também, daqui no Pop! Curtindo de montão, valeu Marquinho! Me diz se falta alguma coisa pra você. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva. E hoje tem a volta do nosso Pop aqui, viu, galera? Tem Pop Som novamente aqui no Domingão pra galera. Junto com toda a galera aqui do Bezerro. Da 007. Tenta somar. E toda a galera do Riso, Riso de Coracim. Junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz se falta alguma coisa pra você. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acender. Bora acelerar mais um pouquinho aqui, meu irmão, pra deixar no ponto pra galera curtir, curtir, curtir, curtir, curtir. Essa aqui, maestro! Já por aqui, meu grande parceiro, Rosa dos Malas. Galera de Guaraci também, macho! É minha Vila Sorriso! Aqui no Pop. Aqui no Pop Som. Esse alguém que dê carinho e viva pra me amar. Sem você, o luar, as estrelas vão me guiar. Vou te encontrar onde você está. Que não vem me ver. Volta pro meu ninho. Espero que um dia você possa me notar. Estou à sua volta, só você. Gustavo Garcia! Achego fortíssimo de Santa Terra! Raíssa! E Juno! Amigo particular nosso, viu, maestro? Seu Luiz, condutor, o homem responsável por transportar os DJs e a produção do Pop tá por aqui. Nossa, melhor junto do Fox, Gustavo Garcia também, Pacheco, Léo Wendel, né, tá aqui com a gente, o Cristiano da empresa, Germano Meirelles também, lá de Cachoeira do Arari, só de boa no Pop, meu irmão, pode crer. Thalita, Maiara, estamos aqui no Pop Song, curtindo de montão. Obrigado, meninas. Beijão pra vocês. E a família, os guerrilheiros de Salvaterra, da Quinta Rua, aqui no Pop. Povo, Pop Som, fazendo você dançar todos os ritmos.